quartel do Corpo de Bombeiros de Canoas e de Cachoeirinha confirmaram o incêndio é na indústria de conservas Ritter. Conversei agora com o pessoal do bombeiro de Canoas e também de Cachoeirinha. Confirmaram é na realmente no Ritter. Disse agora aqui também, viu? Havia uma confusão sobre locais. Isso. Espero que não haja vítimas, que já esteja... Está controlado isso? Está controlado. Está controlado. Estão lá controlado no local. Controlado o incêndio, aquela fumaceira toda, aqueles rolos de fumaça que saiu aí da Frederico Ritter, bombeiros de Cachoeirinha, Canoas, bombeiros de Canoas, bombeiros de Gravataí. A força dos bombeiros em ação. Informação inicial confirma, é Ritter então. Dominado o incêndio aí em Cachoeirinha, graças a Deus, é isso que a gente precisa. Agora 7:07. Fica em paz, não sofra mais, me deixa cuidar de você. Não olhe pra trás, cê merece mais, e eu vou fazer por merecer. Eu sei que hoje em dia cada 100 promessas ditas, 99 são mentiras, mas calma, não generaliza. Como é que é? Deixa eu ser depois da tempestade a sua calmaria. Quero ver quem sabe, vem, sabe. Aqui é sujeito homem, viu? Aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas dos caras que pega e some, viu? Comigo vai ser pra vida, meu amor não traumatiza. Quero ter seu sobrenome, viu? Se me escolher, cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil. Vem, vem. Aqui é sujeito homem, viu? Aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas dos caras que pega e some, meu. Comigo vai ser pra vida, meu amor, não dramatiza. Quero ter seu sobrenome, meu. Se me escolher, cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil. Aqui é sujeito nome, meu. Segura minha sanfona. Sei que hoje em dia cada 100 promessas ditas, 99 são mentiras, mas calma, não generaliza. Deixa eu ser depois da tempestade a sua calmaria. Aqui é sujeito homem, aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas dos caras que pega e some, viu? Comigo vai ser pra vida, meu amor não traumatiza. Quero ter seu sobrenome. Conhecer vai saber como é ser a mais amada do Brasil. Quero vir, quero vir, quero vir. Aqui é sujeito. Aqui não tem coisa errada. Comigo vai ser pra vida, meu amor, não traumatiza. Quero ter seu sobrenome. Conhecer vai saber como é ser a mais amada do Brasil. Agora 4:09, agora 4:09, bom dia, meu nome é Dorival, esposa Wanda, ui, caramba, a esposa teve 4 AVCs, a gente mora na Manoel Elias, fala pro Sérgio que tô juntando tampinha, amanhã mando foto, né, opa, né, e tá aqui, vamos dar esses alô sim, bom dia Dorival, bom dia esposa Wanda, a Wanda teve 4 AVCs, eles mandam na Manoel Elias e o que eles fazem para a solidariedade? Juntam tampinha, meu Deus. Como tem gente fazendo gestos de louvor, gestos de parceria, gestos de solidariedade. A nossa amiga lá em Canoas, que hoje de manhã, 6 da manhã, saiu com lanches na rua para pessoas em situação de rua. Amanhã de manhã. Ela prepara hoje, a dona Senira, é na rua Pelotas, é um ponto conhecido, chama... Casa Mãe Maria de Nazaré, Casa Espírita. Uma casa espírita. E ela sai todo domingo, a dona Senira é muito conhecida por isso. Já pensou, hein? Uma pessoa que acorda cedo, um domingo de manhã, sai com uma cesta de sanduíches, café, para distribuir para aqueles que na rua não se alimentaram, tio. É incrível isso aí. O dia aí, que tu conheceres a dona Cineiro, tu vai ficar encantado. Ela passa, ela tem uma aura maravilhosa. Tem que ter uma aura e boa. E é o Vítor da Caixara, por isso que eu tô mandando um abraço. Você Aliás, viu? Ela ligou hoje de manhã. Um beijo para ti, querida. Que gestos, essas coisas são absolutamente comoventes, né? E ela vai encontrar pessoas. Eu, esta semana, fui... Tchê, eu fiquei sem saber reagir diante de uma situação. Passa um cara na frente da minha casa. E eu estou saindo do carro. E o cara, ô meu. Eu, pois não, espera só um minutinho, que eu já tô vendo aí uma coisa para ti. Peguei uma garrafa de água gelada e peguei um meio pão e cheguei nele. Olha aqui, ó. Toma aqui uma aguinha gelada, isso foi de tarde, quente. Pega aqui uma garrafa de água gelada e um meio pão e vai comendo. Diz ele, eu não lhe pedi água nem pão. Eu quero dinheiro. Não, pela minha cara. Eu não lhe pedi água nem pão. E ele ficou bravo. Eu quero um real aí. Me dá um real, me dá dois reais que eu quero. Tinha um amigo, água, pão para se alimentar. Eu não preciso de água nem pão, preciso de dinheiro. Me jogou na cara. Então tá bom. Sabe, desculpe, né? Desculpe. É. Mas vai fazer o quê, né? Algumas pessoas estavam junto ali. Bah! Olha o que a droga transforma a pessoa antes. A droga. Né? E agora eu vi aqui que ali é Alvorada, ontem à noite. A polícia prendeu dois com 628 porções de cocaína. Se eu dou aquele pila pro cara, os dois pila pra ele, sabe o que ele ia fazer? Uhum. Comprar droga. É. Ele não queria pão nem água, cara. Ele disse, não quero pão, não quero água. Quero dois pila aí, um pila. Me dá uma moeda aí, tá bom. A moeda pra fazer o quê? Pra comprar droga. Olha que praga a droga, cara. E agora eu tô vendo aqui, ó. Dois caras presos ontem à noite. Parabéns à polícia aí que haja. Não, esses caras, né? 628 porções de cocaína, tio. Se 628 porções, Paulo. Se eles. Desculpem. Se ele vender duas por pessoa, eles vão pegar 300 clientes. Eles vão vender para 300 pessoas. Olha o número de pessoas dependente de droga, maconha. A maconha até vai lá, eu já nem dou mais bola pra maconha. Mas a cocaína, cara, o crack, né? Eu da maconha desistir, porque tem gente que fala muito bem da maconha. A maconha é boa, a maconha é isso. Então tá, então tchau. Então, tchau, já que a maconha é boa, tchau pra ti. Mas cocaína, cara. É, não vai. Tem outro jeito. Não, eu joguei as butiá. Não me caiu os butiá, joguei os butiá. A maconha já, tô nem aí. Os caras dizem que é bom, que é uma coisinha boa, que não sei o que vai. Tá louco, tio. Eu continuo achando que maconha faz mal à saúde, e amém. Agora o Supremo decidiu que as pessoas podem levar até um X. O Supremo definiu a quantidade. A quantidade. Entre o usuário e traficante. Isso. É. Agora tem até uma certa liberdade. Então é o seguinte, tem que carregar uma balancinha o cara que for agora, com alguém, né? Pra tu comprar maconha, tem que ter um cara que tá vendendo. Esse cara que tá vendendo, ele faz parte do grupo do tráfico de drogas, poxa vida. Que confusão que se estabelece, né? O cara compra de alguém que trafica, né? Bom, mas o pessoal que se entenda aí, amém, a polícia age e a gente tá aí para se ajudar, para se dar as mãos, né? Dorival, Wanda, esses sim, eles estão juntando tampinha para entidades sociais. Esses fazem o trabalho deles. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Bom dia. Agora 9:02, Amanda. 9:02 da manhã. Sérgio, deixa eu mandar um beijo pra Luana Godinho e pro Tiaguinho, que estão de folga hoje em casa, né, Luana? Um beijo pra ti, Tiaguinho. Ele adora escutar o nomezinho dele aqui na rádio. Querido. É, Ciborba. E o Theo lá da Valdete, ela aí. O Theo também, os seus áudios de vozinha e a nossa, de criança. E a nossa bailarina, e a Marina. E a Marina, a Rô, a Paula, e o David. A toda. É, Ciborba, um beijo. E a Antônia, que agora acho que tem 5, 6 anos, ela diz, eu sou a mãe dos ameaços. É, a Lorena, um beijo pra ti também. A mãe dele é a Antônia. A Chiquinha, que manda uns áudios, coisa mais bonitinha também, né, Chiquinha? O Paulo Ricardo e a Chiquinha, meu Deus do céu, que canta, perigosa, é linda, e o BC. É. Ai, e tem mais aqui, ó, o Vando do Fusquinha, a cunhada Ana, e o mais novo ouvinte da Caissara, o Júlio, seja bem-vindo, Júlio, e assinarem o Armando, um beijo aí pra vocês. Atenção aí que o sábado é mágico, lá com o Diago, sábado é mágico com a sua vida. Tu leva, pega, pague 4 e leva 10 horas para o 9. Tá incrível. 10. sabe que cada embalagem, 10 orofolâmides. Cada embalagem são duas cápsulas, dá 60, dá um mês. E cada tu paga em 12 vezes e paga só em abril. Pois é, paga a partir de abril. É para a promoção pegar mágica. E a dor que aprisiona, a falta de mobilidade. É a dor que aprisiona, é a falta de mobilidade, é a osteoporose, é a artrose. Né? O orofolâmides turbo da sua vida, olha, fortalece ossos, previne fraturas, melhora a circulação, aumenta a energia, tem vitamina B12, tem creatina. E claro, né, tem 20 folhas de orofolâmides. Vou tentar o telefone dele. O sábado é mágico lá na sua vida. Eles atendem até que horas, hein, Amanda? Às 4h30. Hoje é sábado, 4h30. 4h30, por aí. 4h30. Liga agora. Liga para receber até a tarde o teu orofolâmides. 3076011. Eu tenho um depoimento pessoal sobre orofolâmides. Que eu e a minha cachorra bebe todos os dias. A Sofia é uma cápsula por dia, eu abro a cápsula, ponho na comidinha, ela está acostumada ao orofolâmides todos os dias. Tu tem que ver o desempenho da figurinha, se caminhando, pulando, fuçando. E é uma véia mesmo. Subindo escada, descendo escada. E eu faço o meu teste diário, eu tomo também todos os dias, porque a minha idade exige isso aí, né? Então tá aí, ó. Orofolâmides, 3076011. Tu compra 4 e ele te entrega 10 orofolâmides hoje, 3076011, Amandinha. Sérgio, e o Gilmar do APP, o Gilmar. Da Deise, da Rose, do Jorge e da Silvia. Uhum. Ele tá mandando um beijo aqui, ó, pro sobrinho dele, o Gaudério, o Charles, que tá de aniversário hoje. Tá com a mãezinha Dolores, o irmão Paulo e toda a família, a sobrinha Luísa. Estão lá em Cidreira, na Lagoa Lençóis Cidreirense. Estão escutando a rádio, tá de aniversário hoje o Charles. E o Gilmar e a Silvia estão mandando esse beijo aqui pra ele. Um beijo aí pra vocês. Aproveita o teu dia, Charles. Vamos lá, né? E a Rose mandou uma charadinha que eu gostei. Rose, tu me mandou uma piada que eu não achei graça. Qual o nome dos animais que comem de tudo? O nome dos animais que comem de tudo? Guloso. Os animais? É. Peraí, ela botou, animais? Eu não entendi aqui. Ô, minha assessora. Dos animais? Assessora não remunerada, eu não posso cobrar dela. Nome dos animais que comem de tudo? Ricos. Os ricos. Menos. Essa é a resposta? É. Bom, não achei graça, sinceramente, minha produtora. Assim não, né? Assim, eu já não te pago nada mesmo. Agora não vou dizer nem muito obrigado pra ti. Esse mês tu não recebe, Rose. Esse mês não vai ganhar muito obrigado. Ela se salvou, ela não foi demitida, porque mandou uma muito boa aqui. Muito boa. Como queimar 2.000 calorias sem fazer exercício? Essa é muito como boa. Como queimar 2.000 calorias sem fazer exercício? Sem nenhum esforço. Nenhum esforço. Fosse zero. Eu sei. Que é? Eu sei. Tu vai queimar 2.000 calorias, tá. E tu não vai fazer nenhum sem esforço. Sem nenhum esforço. Nada. Zero. Nada. É o sonho de qualquer pessoa. Tá. E aí? É esquecer uma pizza no forno, deixar ela queimar e não comer a pizza. Meu Deus do céu, já aconteceu? Já aconteceu? De desperdiçar alguma coisa assim, bem calórica, daí eu não comer, eu já desperdicei, né, uma pizza no forno, esqueci. De repente, tô lá na sala e começo a sentir um cheiro de queimado. É. Você não tem nada pior no mundo que tu começar a sentir um cheiro de queimado na sala. Uma coisa que tu deixou na no corre fogo. Pra cozinha pra ver que aquele queijo virou carvão, Amanda. Inaproveitável, aquele salaminho, aquele tomatinho, tudo destruído. E assim tu queima muitas calorias. Sem esforço, sem lamentar. Obrigado, Rose. Um beijo pra ti. Agora 9:07. Rádio Caiçara. Alô, alô, Porto Alegre! Alô, alô, Canoas! É sábado, já estamos aqui no Via Atacadista para mais um grande final de semana. O fim de semana vem que tem oferta no Via Atacadista. Tem, claro que tem, ó. Já vou falando para você que tá aqui em Porto Alegre, na CIS Brasil, em frente a Fiergues, tem Via Atacadista. Para você que tá em Canoas, próxima à estação Matias Velho, tem o Via Atacadista. E tem café 3 corações, vidro, 200 gramas, por R$19,90. O Omo Clinical 4kg sai por R$39,90. O açúcar refinado Caravelas 1kg R$3,79. Hoje e amanhã, cerveja Itaipava no ofertão do Via, latão R$2,99. É isso mesmo. A pizza Lebon você paga só R$8,99. A batata palito Bai 2kg R$22,90. Amaciante Downy 1 litro, grátis 100ml R$16,90. E cerveja Itaipava latão só R$2,99. Via Atacadista em Porto Alegre, Canoas. Tudo isso é economia. É grátis. Tchê, nem te conto. Tu viu que barbaridade os preços da Vital Farma? Omeprazol 20 miligramas sem comprimido, somente 20 pila. Viagra genérico 20 comprimidos, 30 pila. Sorinan adulto 10 unidades, somente 40 pila. Prende o grito aí, tchê. 3241-5000. Que tal, hein? A teleentrega é gratuita até a meia-noite. 3241-5000. Funerária Medianeira. Excelência em serviços funerários. Sepultamento a partir de R$1.500 e seguro funeral a partir de R$26,80. Pagamento facilitado. Funerária Medianeira, Carlos Barbosa 258 ou ligue 3026-3201. 3026-3201. Consultas médicas em Cachoeirinha e região com atendimento médico de qualidade. É na JJ Serviços Médicos, com todas as especialidades. JJ Serviços Médicos de Cachoeirinha, na Flores da Cunha 2165. Fone 3441-2004. 3441-2004. A Clínica da Comunidade. Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga arroba Jornal O Sul e fique por dentro. Na Caiçara, a música não para. Nossa, linda! Nunca mais queria amar. Era só ficar, ficar. Mas aí do nada você apareceu. Penetrou minha emoção. Disse que eu era um fugitivo do amor. Me deu ordem de prisão. Corri, fugi, mas você me acertou. Baleou meu coração. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida. Nas garras do teu amor. Não vou escapar, não vou. Você disse vou atirar. Eu gritei vou me apaixonar. Atire, atire, atire. E você atirou. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito chamada amor. Perigosa e linda, jeito de bandida, mas com toque sedutor. Perigosa e linda, jeito de bandida, uma bandida chamada amor. Você maravilhoso. Confiava, perigosa e linda. Perigosa, 9:13, agora 9:13, não são 9:13, né? Repercute aqui o incêndio na fábrica Ritter Alimento Cachoeirinha. Mas o incêndio tem imagens. Vida Frederico Augusto Ritter, que é o fundador da Ritter. Sim. O incêndio tem grandes proporções, tá aqui, já tem destaque. É uma empresa de 105 anos, Sérgio. Tio, sabe que hora pegou fogo? Hã? Às 8 da manhã. É. Exatamente quando os ouvintes começaram a dizer, tem uma fumaceira, rolo de fumaça, rolo, visto em Canoas, visto em Gravataí, visto em Cachoeirinha, visto até aqui do pessoal, aqui da saída da CIS Brasil, os rolos de fumaça, não se sabe como começou, mas rolos enormes de fumaça, guarnições dos bombeiros de Canoas, de Cachoeirinha, de Gravataí, não há feridos. Pelo menos até agora não há feridos, mas é um incêndio de grandes proporções na Ritter. Chimias Ritter, nos doces Ritter. Doces, alimentos Ritter. Bah! Enfim, uma empresa de mais de 100 anos. Os rolos de fumaça de são impressionantes, impressionantes. Uma fumaça cinza pode ser vista de vários locais. É, claro que os bombeiros estão em cima o tempo todo. O incêndio começou entre 7 e 8 da manhã. O ouvinte de Carlos passou com fotos aqui. Claro, perguntando. Quer dizer, então, a informação começou exatamente com as fotos de ouvintes questionando. Então, efetivamente, confirma, foi na Ritter. É. Não foi em ecoponto. Porque houve uma confusão. Olha, Sérgio, tem ecopontos aqui que pegam fogo. Não foi em ecopontos da prefeitura. Está confirmado aqui, estou lendo. Incêndio de grandes proporções hoje de manhã na fábrica Ritter Alimentos. Olha o que é o calor, hein? Olha que é essa época, Paulo, tem muito medo de fogo. Eu tive perdas brutais na minha vida com fogo. Eu nunca tive perdas com enchente. Mas eu vi tudo na minha vida, tudo que o meu pai teve na vida dele virar cinza. Duas vezes. Eu sei o que é isso. Eu vou dizer que eu vivi, né? Quando jovem, quando garotinho, lá com meus 11, 12 anos, e depois lá com meus 15 anos de idade. Eu vi tudo que meu pai e meus irmãos construíram virar cinza. E as pessoas que assistiram essas cenas sabem o que um fogo significa. Né? E é claro que numa enchente é algo que vai de roldão e vai tudo. Né? As perdas são devastadoras. Mas um incêndio transforma em cinza tudo que tu constrói. E a Ritter tem 100 e tantos anos de... Eu não sei a dimensão do fogo, mas aqui a manchete diz: incêndio de grandes proporções atinge um dos galpões. É um. Tá, as chamas começaram nos galpões da fábrica. Agora são 9:16, Amanda. Sérgio, vamos... O que tu vai fazer agora? Vamos o que, Amanda? É. Vou ficar aqui na rádio. Ah, tá, não, eu queria te convidar pra dar um pulinho, sabe aonde? Aonde? Lá no Assum. Ah, bom, então eu vou. Hoje é o Super Sábado do Assum. Sempre no Assum eu vou, né? Mas por enquanto a gente ouve as ofertas do Super Sábado. Quem aí tá na linha, hein? Tá, o Marcos Feitosa. Marcos Feitosa, bom dia, Marco. Bom dia, Sérgio, bom dia, Amanda. É isso mesmo, sábado, tu quer encontrar o melhor atendimento conectado com as melhores ofertas de verdade pra você fazer economia? É no Assum Supermercados. E hoje tem muitas ofertas, Sérgio. Para começar, coxa com sobrecoxa de frango. Essa daqui é congelada com dorso, por apenas R$ 7,99 o quilo. E não para por aí, não. Tem também a fraldinha bovina, friboi, por apenas R$ 39,90 o quilo. E a costela steakhouse montana congelada, por apenas R$ 29,90 o quilo. É muita oferta para você aproveitar esse sabadão e fazer aquele belo churrasco com a sua família. Sérgio, e tem também aqui no Assum o leite longa-vida Dália. Esse daqui é aquele zero lactose, por apenas R$ 4,59 então, cada. Atenção aos intolerantes. Atenção aos intolerantes. A zero lactose, ele é específico, tem a R$ 4,59. É o Dália, né? No nosso povo encantado, zero lactose. Boa, muito boa. A coxa exatamente. Sobrecoxa continua R$ 7,99? Continua, Sérgio. Uhum. R$ 7,99, coxa com sobrecoxa de frango com dorso congelada. E olhando para o momento, Sérgio, todo mundo sabe que o café, o preço do café explodiu, né? Explodiu, uma loucura. No Assum não, Sérgio. No Assum a gente busca a melhor negociação para vender com o menor preço. Hoje tem o café Três Corações, o extra forte ou tradicional, vácuo de 500 gramas, por apenas R$24,98 então, cada. Então, café bom, café a preço especial, tem no assunto. O Três Corações tem oferta, então. Exatamente. Maravilha. Três Corações. Muito bom. Extra forte ou tradicional, 500 gramas a vácuo, R$24,98 cada. Então, tá dado o recado, tá dada a informação aqui. Vocês estão também com outra oferta que eu gostei aqui, que é esse papel higiênico aqui, o Dueto, que tá com uma oferta muito especial aqui no anúncio de hoje, hein, Marco? Isso, esse daqui, Sérgio, é o papel higiênico Dueto, folha dupla, ele é um neutro. Olha que bacana, o cliente leva 16 unidades e paga apenas 14. Dueto, então, folha dupla, tá quanto? R$19,98 o pacote. Oferta para fim de semana. Vai na piscina, precisa de toalha. Vai tomar banho, precisa de toalha. Vai na piscina, tem que ter toalha. Vai na praia, tem que ter toalha. A oferta de toalhas hoje do Assum. Fala aí. Fala hoje, toalha de banho, Cortex. Essa daqui, tamanho 65 centímetros e também de 135. É 65 por 1,35. Isso, exatamente, Sérgio. Sabe quanto? Levando duas unidades, o cliente paga apenas R$16,90 cada. É a partir de duas. Barato. Se tu levar duas, três, cinco, dez, tu paga R$16,90 cada uma. Exatamente. Verão tem que ter toalha mesmo. Verão é a época que mais se usa toalha. Porque é banho toda hora. É banho toda hora. É piscina, é praia. Academia. Aí tem academia. Olha, Amanda, academia. Verdade, Amanda. Verdade. Então... O Assum é assim, vamos na onda de oferta do Assum. Marco, um abraço a vocês aí. Muito obrigado, Sérgio. Muito obrigado, Amanda. Bom final de semana para vocês também. Bom, só um anúncio muito interessante aqui, ó. Sorvete Triviale. O Triviale é nosso. Nosso Triviale aqui, feito em Viamão, tinha a fábrica Triviale de Viamão. 2 litros, R$24,90. Então, tem sorvete Triviale no Assum a R$24,90. Agora, 9:20. Chegar muito estranho, deixa essa água no corpo lembrar nosso banho. Mas um dia eu chegar muito louco, deixa essa noite saber que um dia foi pouco. Dos planos, se quero te amar e te amar e te amar muitos anos. Quantas vezes eu quis ficar solto, como se fosse uma lua a brilhar no seu rosto. Solto, como se fosse uma lua a brilhar no seu rosto. Cuida bem de mim. Zambiasi. Agora são 9h23, da manhã. Bom dia, meu nome é Dorival, esposa Wanda. Ah, o pessoal que tá juntando também. Eita, gente é boa, né? Então tá aqui com a gente, fico feliz. E ó, aquela moça das... aquela moça da tatuagem de lágrima e cruz debaixo dos olhos, sabe? Que tá desaparecida. Sim, uhum. Aquela moça da lágrima e da cruz tatuada que a gente procurou. Que irmã teve aqui. A Amanda teve aqui, irmã da Gabriela. Gabriela esteve já. Uhum. Nossa amiga lá do Morro da Cruz, ali da comunidade. Sérgio, a minha irmã Gabriela está na Vila dos Papeleiros, né? É minha irmã. Eu não fui porque me falaram que ela disse que vai pensar. Você vem pra casa, vai ficar. Bom, então tá. Tá, mas tá bem, é o que importa, né? Olha o que a Gabi me disse, Sérgio, e eu toda preocupada com ela, e ela nem aí pra família. Ela tá com um casal nos papéis, tu viu só? Mas o principal, né, ela sabe que tá bem, né? A Natália, ela tem um problema de drogadição, é viciada, né? Ela largou de mão tudo, ela tem uma tatuagem grande no braço e na mão, ela tem uma tatuagem embaixo de um olho e uma lágrima, embaixo do outro olho uma cruz, isso é... sinais, né? São sinais que, né, identificam aí pessoas. E aí a Gabriela está muito magoada, muito chateada. Bom, dá graças a Deus, querida. É uma escolha, ela é maior de idade. É uma escolha dela, né? Amém. Está localizada. O casal da Vila dos Papeleiros, cuidem dessa guria. Ela tem esse problema de droga, sério. Mas às vezes uma mudança de ambiente ajuda. De repente, um conselho de alguém estranho. É incrível, né? É. Às vezes uma palavra de um estranho que acolhe, ela é mais respeitada que a palavra da mãe, do pai, do irmão. Exatamente, é mais valorizada, né? É mais valorizada. Gabriela, E tem aquele ditado, Sérgio, assim, ó, faça tudo pela pessoa, menos a parte dela. Bah, a parte dela ela tem que fazer. Gabi, cuida do teu bebê, ela tem um bebezinho com intolerância. Eles trabalham, se viram, são batalhadores do Morro da Cruz, né? Cuida do bebê. Viu, Gabriela? Cuida do teu nenenzinho, cuida do pessoal. E se ela aparecer, tu já sabe que ela é do ramo, né? Ela não é do ramo. Ela não é de ficar em casa. Ela gosta de estar com a turma. Ela gosta de uma chapa. Gosta de se chapar. O que que a gente vai fazer, né? Diz ela assim, o que que eu faço? Me falaram que ela disse que vai pensar se vem embora ou não. Então, se ela aparecer, acolha, tá? É. Só isso. Só te peço isso. Então tá aqui, né? Tem uma foto aqui que mostra ela até tomando uns Billy Knight aí num grupo. Que coisa louca, pelo amor de Deus. Daqui a pouco ela pega uma doença transmissível. Vivendo sua vida. Meu Deus. O que a droga faz com uma pessoa, ela acaba com ela. É. Enquanto ela é jovem, ajeitadinha, etc e tal, ela pega valor, mas depois, Amanda... Depois, é. Enquanto ela é jovem, bonitinha, ajeitadinha, vestidinho, cabelinho, etc. O problema é saúde também. Ela pega valor. É. Mas daqui a pouco, quando ela começa a perder os dentes... É verdade, Sérgio. Ela pele... Vira um lixo numa daqui esquina, a pouco, coitadinha. Quando a pele começa a E até os dentes, né, Sérgio? Até os dentes, os né? Os dentes começam a cair também com a droga. Quando os dentes começam a cair e a pele começa a murchar, quando ninguém mais quer para nada, aí talvez... Mas vamos lá, tá, Gabriela? Cuida do teu bebê, teu marido, família. A tua parte tu fez. A tua parte tu fez com muita dedicação. De irmã. Agora 9h27. Que coisa triste para uma família isso, né? Então tá, a Caissara tá aqui, nós estamos juntos. Eu ia me convidar com Farroupilha, sabe por quê? Eu tô com um grupo de pessoas aqui, estão aqui junto da nossa portaria. Tá aí o Daniel. Onde é que tá o... Uma lista de gente nos visitando aqui agora de manhã, turma da Panela do Samba. Tô, hein, mestre? Mestrinho, alô, Dilce. O teu amigo mestrinho tá aqui na casa. Vem cá, vem. Chega aqui. Chega aqui. Pessoal da Panela, como é que tá a tua turma? Onde é que estão eles? Vou chamar aqui a turma aqui. Bom, tio. Chegou atrasado. O cara me marca às 9h, os convidados chegam às 8h e a peça principal chega às 9h30. Uma estrela, será? Estrela é assim. Um homenageado muito especial, que é o nosso. Não é o Gasparzinho do táxi, não. É o Gasparzinho do carnaval, né, hein? É o. hoje o dia da alegria. Olha aí, ó. Olha e aí. A tristeza. E as gurias não entram? Entram. Só homem. Nem aqui. Pode deixar de chegar. Chega, Gasparzinho. Vamos lá, Gasparzinho. Abre o gogó do carnaval aí. Alô, pessoal. Aqui é o passista, ex-passista Gasparzinho. Sendo entrevistado pelo meu amigo, querido, irmão, que Sérgio Gambiasso, 73. Aos 73 foi tanto samba, tanto requebra pelas avenidas de Porto Alegre, do interior e do Rio, de São Paulo, de sei de onde. Tu já passou samba aonde, hein, Gasparzinho? Eu já dancei no Uruguai, na Argentina. O quê? Dancei no interior do estado, fechou em navios. Que? Não é possível. E agora um show vai ter em Uruguaiana. Tu vai? Com Panela do Samba. Não é possível, não acredito. É. Cara, é isso aí. Mas o reumatismo te pegou, mas tu não te entrega, Gasparzinho. Ah, não. A idade chega, a doença aparece, mas a gente está aqui ao vivo, né? Caramba! Graças a Deus, e sendo homenageado em vida. Que, isso que é importante. Gasparzinho, eu prego aqui na rádio que a flor tem que ser em vida. Me deem flores em vida, por favor. Depois, quando eu já não tiver mais o prazer de ver, sentir, pegar essa flor, aí não precisa mais. Me permitam que a minha orquídea eu possa celebrar em vida. Adoro orquídea, amo orquídea. Serginho, querido, muito bom dia, Amanda. Querido mestrinho da panela do samba. Bota pra os ferver. Paneleiros. Os paneleiros e paneleiras. Deixa eu identificar as gurias que estão aqui comigo. Vem aqui. Tô aqui com a. Bom dia, a povo amado. Rose Cabelos. Rose Cabelos do centro. Do centro de aonde Porto que Alegre. É a Rose Cabelos? Na Rua dos Andradas, 1270, abaixo das lojas americanas. Nossa! Sérgio, nossa apoiadora. Tu é especialista em cabelos, Rose. Em cabelos. Mas que tal? Compra, venda, confecção de faixas. Não acredito. 5 métodos de entrelaçamento. Barbaridade. Perucas. Nossa. Prótese capilar. Apliques. Tá se vendendo. Muitas meninas do carnaval. Rose Cabelos do carnaval. Carnaval. Antiga Rádio Líder, Metropolitana. Nossa. Rádio 104. Tínhamos anúncio comercial. Do ramo, guria. Do ramo dos cabelos. E agora no Panela do Samba, né? Agora no Panela do Samba. E a loja dos cabelos da Rose é onde mesmo? Lá? É na Rua dos Andradas, 1270, sala 42, no coração de Porto Alegre. Então, quem tu compra, vende cabelos, tu faz perucas, tu. Perucas, próteses. Aplico 5 métodos de entrelaçamento. SOS Cabelos, 24 horas, 365 dias no ano. Tá, me dá um SOS aí. Qual é que é o SOS Cabelos? SOS Cabelos, no fone. Tá. 999-057-798. Olha que eu me perdi, é muito 9. 999-057-798. Me ajuda aí, anota aí pra mim, porque. E para minhas clientes que não utilizam WhatsApp, que eu ainda tenho muitas meninas da melhor idade, é o 3224-1577. Ah, que tal? Tá vendo? Se veio se vender aqui. Meu lindo! E me paga com essa expressão, meu lindo, já tá pago. Muito obrigado, tá? Me chamou de bonito, me ganhou aqui. Que você sempre seja uma pintura do dia. Ai, meu Deus, tá bom. Ainda bem que o PJ não tá aqui, senão ele ia me dar uma paulada, que o bonito da rádio não sou eu, não. É o PJ, a bonitinha é a Amanda. Eu sou só o Serginho daí, da antiga Farroupilha. Essa questão de entrelaçamento de cabelo, de repente podia virar um cliente dela, né? Porque eu tenho o telhado meio deficitário aí. Paulinho da farmácia aqui, ó. Olha só, esses... Paulinho da farmácia. O semicareca só atende? Semicareca, com certeza, muito prazer em atendê-lo. A Rose veio com o panela do samba, mas vendeu bem o produto, nossa, né, Júlio? Você viu, ó, sério? Viu que a turma do panela do samba, ela é eclética, né? Quer dizer, nós temos uma turma aqui. E agora? O Gasparzinho é um símbolo do carnaval de Porto Alegre. O Gaspar é um ícone do carnaval, vivo, uma figura de um carisma enorme, um profissional. Vocês estão homenageando ele. Exatamente. Em vida, que bom, é isso que fazer. Estamos homenageando 16 títulos no carnaval como passista campeão no carnaval gaúcho interior do estado. 16, é o maior passista campeão, respeitando a todos, óbvio, né? Mas tá aqui. O herdeiro agora? Aqui o filho, o doutor Daniel Dias Machado. Daniel. Ele é pós-graduado em harmonização orofacial, biomédico e médico biologista. É o nosso patrocinador aqui. Grande! Do Panelo Samba, tá da pensando clínica. O quê? Biomed, doutor, por favor, aqui. Tanto é biomédico que faz essas séries ambientais. Ah. É um grande prazer estar na sua presença. Bem-vindo. E também junto com meu pai, sempre foi um ídolo. Ele que me inspirou muito, não somente na música, mas também na saúde. Um grande enfermeiro de Porto Alegre. E teu um passista, enfermeiro. Eu lembro, eu muito jovem, acompanhando ele no Conceição. E isso foi uma das bases para eu escolher. Sim, cara. Lembro, pai. E nas horas de folga, passista das escolas de São de Porto Alegre. Fez muita história na enfermagem também, como grande passista. Daí a herança, tu tirando biomedicina e hoje sendo profissional dessa área aí. Sim, inspirado no meu pai, né? Herança do pai. Que legal, né? Saiu igualzinho teu pai. Exatamente. Como diz a música. Estou com uma ex-colega lá da Rádio Farroupilha também. Desculpa, esqueci teu nome, faz tantos anos que eu não te via. Eliane. Eu tenho a Eliane aqui debaixo da. Aqui na subida da Tarufana. Tem uma queridona, minha amiga, e tem a Eliane, que foi minha colega lá na Farroupilha, Nenê. Lá na João Pessoa. Meu Deus do céu, de caramba! E essa outra garotinha que tá filmando tudo aí, quem é? Simone. Vem cá, Simone. O que é a Simone? Da mini saia com a Amanda. Como é que é? Só uso saia também. Não. Ela tem as fãs por aí perdidas. Nós estamos montando o grupo. A turma da mini saia. Mas sou ouvinte. E assim, ó, não saio para trabalhar sem ouvir. Não só o tempo. É tanta coisa boa. É informação, é notícia, é horóscopo. Muita divulgação. Um sorriso largo e bonito da Amanda. Há 4 anos eu procurei vocês, sem pé, sem cabeça, a minha história, porque fui adotada pela família Schirmer, né? Que meu pai é o primeiro irmão do César Schirmer, e achei a família biológica e estamos tudo junto e misturado. Agora tem duas mães. Meu dois Deus. Pai, ainda bem que não é muito pai. Que coisa mais pai bonita é isso na comunicação, Julinho. Só, Sérgio, é importante, tu sabe que te agradecer aqui, esse espaço é muito importante, a Rede Pampa, né, de comunicação. O pessoal da Panela do Samba, o pessoal isso. Quer acompanhar vocês, a Uruguaiana, como é que faz? Então, nós ainda estamos... tem vaga? Claro, tem vaga, sim, é só ligar para o 51-99-444-2858. Ou seja, então, é o telefone 51-98-444-5858, tá? Nós temos vaga para a Uruguaiana, sairemos daqui dia 19 de março, 19, 20, 21, 22, retornaremos dia 23 no domingo. Aquele carnaval tradicional da Uruguaiana. Exatamente, né? Nós fizemos, Sérgio e ouvintes, uma parceria com a escola de samba Deu Xuxa na Zebra. Olha o nome. Deu Xuxa na Zebra. Lá de Uruguaiana. E que desfila na sexta e no sábado lá, né? Então nós já estamos com uma comitiva já, os ônibus lá praticamente lotados. Estaremos fazendo esse desfile lá em Uruguaiana, que nos alegra muito. E essa aqui é uma representatividade do Panela do Samba. Queremos mandar um abraço para a nossa diretoria, para todos os sócios, paneleiros que estão te escutando. Coisa linda. Todos sabem que nós estamos aqui agora. Te agradecer por esse espaço, porque a gente sabe que é muito importante, né? Esta mídia, estamos chegando no carnaval. E para nós aqui do Bloco Panela do Samba é um prazer, um privilégio contigo. Nós estamos hoje, pela primeira vez de 2025, participando de um programa ao vivo contigo aqui na Rádio Caiçara. A nossa Caiçara recebe as pessoas no estúdio, isso me comove, me emociona, me alegra, porque nós ainda somos a rádio que as pessoas vêm no estúdio, vêm nos visitar, vêm colocar uma situação, vêm pedir uma solução, vêm trazer um abraço, vêm trazer solidariedade. Essa é uma marca que nos caracteriza aqui na Rádio Caiçara. E vamos sempre pregar um fundamental que eu acho que é a flor em vida, o abraço em vida, o sorriso em vida. E se é para me criticar e me xingar, me xinguem em vida. Não façam isso depois que vão se arrepender. E faço tudo isso em vida. Agora 23 para as 10. Sérgio Zambiazzi. Vamos cantar esse grande sucesso do grande Branca de Neve. desejo me alucina. Olá, bis de mel, da linda menina. Quando eu te vejo, desejo me alucina. Quero te catar, quero me embolar nesse seu calor. Quero te apertar, quero me explicar dentro do amor. Né? Já tô com o horóscopo do dia aqui, não tô atrasando, porque hoje é sábado, é visita, é confusão no estúdio, coisa boa, né? Coisa boa, né? A turma da mini saia, inclusive, agora a Mandinha vai fazer o bloco da mini saia. Ai, gostei, gurias. Adorei essa. O bloco da mini saia, né? É. Sob o comando da Amanda e da... Simone. Da Simone, aqui, né? Tu viu a manha da Simone? Tu viu a manha da Simone, da Tinga, que tá pensando aí do blog do Panela do Samba. Tem quatro integrantes, né? Eu quero ver a Amanda sambar com os pés. Quero ver, Amandinha. Nossa blusa da bateria. Tá convidada, mano. Ai, obrigada, gente. Panela do Samba da mini saia, salto alto e mini saia. Pô, vocês vão ter que me treinar bastante, hein? Eu quero agradecer a camiseta, doutor Daniel. Ele, tu vê, pai enfermeiro do Conceição, filho biomédico, que trabalha. Hoje a biomedicina avançou incrivelmente, né, tipo? Sim, com certeza. Porque hoje a biomedicina ela faz harmonizações. Isso, nós trabalhamos com harmonização facial, corporal. Hoje atendemos em Porto Alegre, São Paulo, fora do Brasil também. Meu Deus. Mas tudo isso veio de onde? Desse coração empreendedor que é meu pai. Que lá nos anos 90 viajou por toda a América do Sul, me contava histórias lindas. Só do samba, mas da enfermagem também, né? Tu vê, tia, alô povo do Conceição. Aquele magrão, altão, o passista dos enfermeiros e enfermeiras, auxiliares e técnicos e médicos do Conceição. Quanto tempo tu ficou no Conceição, Gaspazinho? Ah, fiquei muitos anos. Muitos anos. Graças a Deus, melhor hospital que eu trabalhei na minha vida. É o maior hospital público do sul do Brasil. Trabalhei num 6 ou 7, mas o melhor mesmo é o Conceição. Que belas lembranças, né? E de repente teve um filho formado em biomedicina trabalhando na área da saúde. Que bom. Obrigado, Daniel. Tô aqui com a camiseta do Panela do Samba. Eu tô vestindo a camiseta. Trouxemos também um presente, a camiseta do Panela do Samba. O pai é homenageado. Para nós é um grande orgulho entregar ao senhor. Bem-vindos aí, gente. Vamos encher essa panela lá em Uruguaiana agora. 18 minutos para as 10 da manhã. da madruga, a gente trocando mensagem, chega uma foto sua, seminu, e desperta o meu lado safado, e provoca o meu ponto fraco, com áudio picante, malvado. Ai, que vontade de atravessar o celular e parar na sua cama e fazer sem parar. Chega a me dar água na boca essa foto, que boca a boca é pra acabar, de me acabar. Ai, que vontade de atravessar o celular e parar na sua cama e fazer sem parar. Chega a me dar água na boca essa foto, de boca a boca é pra acabar, de me acabar. Puxa linda, Caissara. E desperta o meu lado safado, fraco, com áudio picante, malvado. Ai, que vontade de atravessar o celular e parar na sua cama e fazer sem parar. Chega a me dar água na boca essa foto, de boca a boca é pra acabar, de me acabar. Ai, que vontade de atravessar e parar na sua cama e fazer sem parar. Chega a me dar água na boca essa porta, de boca a boca é pra acabar, de me acabar. Chega a me dar água na boca essa porta, de boca a boca é pra acabar, de me acabar. Agora 15 para as 10, agora 15 para as 10 da manhã. E a minha querida Eliane da Banco Inglês aqui, minha amada amiga, eu esqueço que é o Banco Inglês o nome da rua, que é Santa Teresa ali, Amanda. Eu me confundo porque a nossa Cruzeiro, quer dizer, a Banco Inglês, a Santa Teresa, isso tudo aqui é grande Cruzeiro. Tudo começa aqui na Correia Lima. Na Correia Lima. A divisa da Correia Lima ali com a descida lá para o Menino Deus, que ali é Santa Teresa. E se confunde com a Grande Cruzeiro aqui, que é enorme, né? Eliane, um beijo, coisa mais querida, a mensagem já me mandou. Coisa mais amada. Odete, bom dia. O Theo está dormindo. O Theo dormindo, né? Mas abraço para vocês, um bom dia, né? Que dê tudo bem, né, Odete? Um beijo para ti. Fabinho! Fabinho Almeida, que frase da Amanda, faça tudo pela pessoa, menos a parte dela. Menos a parte dela. É verdade. É. O Fabinho, nosso querido colega jornalista. Beijo, Fábio. Que frase da Amanda, diz o Fabinho. Faça tudo pela pessoa, menos a parte dela. A guria aquela. A gente procurou e pimba. A gente não desiste, é verdade. Nós não desistimos. Essa moça subiu no Morro da Cruz, da casa da irmã dela. Problema de drogadição, né? E agora o pessoal lá da Vila dos Papeleiros, olha, tem uma guria aqui que parece ela, tem uma lágrima debaixo de um olho, ela tem uma cruz debaixo do outro olho, são marcas que se identificam com certos grupos, mas ela está pensando se é que ela quer voltar para casa da irmã ou não, então tá nessa frase. E que, adulta, né? Livre-arbítrio, né, Sérgio? Que a Amanda produziu aqui, faça tudo pela pessoa, menos a parte dela. A parte dela tem que fazer. Bete aí na Zenha, Mara Lopes, bom dia. Alô, Nice, como é que tá a Guaíba aí? Quem é essa bonita? É a Vitória Moreira, 23 aninhos, minha rica filhinha, diz ela. Ai, que bonitinha. Quem é essa bonita? É a Vitória Moreira, 23 anos, minha rica filhinha. Diz pra todos que eu sou feliz por essa carinha. Essa carinha, né? Coisa boa, né? Então, um abraço, um beijo pra ti, queridona, tá? Dá um beijo aí na tua filha, querida Vitória. Acho tão bonito seu nome, Vitória. Tão especial. Polaquinha, bom dia pro Luiz Machado, como é que tá aí, Viamão, tá tudo bem? O Jorginho dos Alto-Falantes, lá na Tinga, Alex Chefe Lanches, parceirão, como é que tá, como é que tá tu, tua esposa? Tempo, a Carol. A Carol. Tempo, hein, Alex, não aparece aí. Ele ficou de ver aqui na rádio. Vê se aparece. Ele ficou de ver aqui na rádio. É. Não, ele faz os marmitex lá, o Chefe Lanches, né? Arroz, feijão, massa, espaguete, frango assado, salsichão, a 15 pila. A 15. E tem lanche lá também. A 15, tchê. Bar, acompanha água mineral ou refri, uma salada. O cardápio Marmitex foi de ontem, tá? Isso foi ontem? Foi o cardápio de ontem. A 15 pila, tchê. Arroz, feijão, massa, espaguete, frango assado, salsichão. Pagamento num cartão. E papapá. Se for cartão, aí é um a mais que a W Meta. E o de hoje, hein? Ah, eu tô com os cartazes de ontem aqui, Alex. Ai, ai, ai. Um abraço pra ti, bom dia. Né? Eu adoro ver esse pessoal trabalhando com alimento, com comida, trabalhando pra tornar mais fácil a vida das pessoas, Paulo. Verdade. Meu Deus, meu amigo Calde tá lá, dele, separando carnes maravilhosas pro pessoal pra esse fim de semana. Né? Reunir a família. Eu tenho comigo, o domingo é o dia da família. Juntar piazada, juntar neto, filho, filha, genro, nora. Aquela correria dentro de casa. E por favor, genros e noras. Por favor, né? Lavem a louça. Lavem a louça, por favor. E passe um paninho ali no fogão, porque o fogão faz parte da louça, hein? É, aí, ó. O fogão faz parte da louça. O fogão faz parte da louça. É, e se tiver panela no fogão, abra ali a tampa pra ver se a panela tá suja, querido, e lave a panela também. Os queridos chegam, vão se acomodando, puxando um banquinho, pegando uma coisinha aqui, uns aperitivos lá, um pãozinho da Marsala. Já vão gelando lá aquela lata de pêssego da Uderich, né, pra agradar o velho, né? Aí eles trazem um creme de leite, porque sabe que eu gosto, com o... creme de leite com pêssego da Uderich é muito bom, adoro. Bom, né? Aí bota lá no freezer, aquele sagrado. E depois? E depois, de repente, vão sumindo. Porque depois do almoço dá aquela preguicinha, dá aquele desânimo mesmo. Eles vão saindo de costa. Mas existe uma louça. Pra dar a impressão que estão chegando. É. Ficou uma louça ali, gente. Não, não tem mais essa história, não tem perdão. Não tem. Né? Inclusive, eu passei no pêssego mais essa semana e comprei várias embalagens de... De quê? Detergente de louça. Opa, sim, muito senhora. Bom, E ainda peguei umas betanin lá na Casa Maria. Uhum. Peguei aquelas esponjas betanin da Casa Maria. Betanin tem esponja, tem aquelas vassoura, tem aqueles produtos do betanin. A Casa Maria tá enfeitada de betanin. Um abraço aí pro Wagner, pro Marcelo. As Casa Maria do Shopping estão abrindo agora. 10 da manhã tem aqui no bar. Tem no Shopping Praia de Belas, tem no Shopping de no Gravataí, shopping Canoas. Total, tem no Shopping da Casa Maria, tem no Triângulo da Cis Brasil da Casa Maria, tem lá em Canoas. Gravataí, eu acho que é no Shopping. Shopping aí de tem, Gravataí também. E tem uma, parece que tem no centro, perto do hospital. Uma Casa Maria também. Cachoeirinha. Casa Maria. Casa Maria tem umas ofertas maravilhosas, tem esse... O rolo tira pelo. Quem tem bichinho sabe que tem gato e tem cachorro... Animais de pelo curto, que quem mais perde pelo é bichinho de pelo curto. Então, rolo tira pelo com 50 folhas, tá R$12,90 na Casa Maria. A Casa Maria tem uns gelo que não derrete. É um cubinho de gelo, Amanda, que a gente coloca no freezer, né? Ele não derrete, né? É um gelo com plástico especial. Ele é de silicone, são cubinhos, né? De gelo, cubinhos de silicone. De gelo. Cubinhos de silicone. Batem até hoje, eu comprei lá. Maravilhosos. É uma embalagenzinha, vem uns 15, 20 cubinhos de silicone, Paulo. Eu não sabia que existia. Ele congela, tu coloca num copo de suco, num copo de leite, num copo de... Tu só não pode comer da tua, de bebida? É do teu drink. Não pode comer. Ele vai, não derrete, ele não se mistura com a bebida. E não derrete. É. Ah, ele é de silicone. É muito interessante, é bem baratinho na Casa Maria. Bem baratinho. Casa mesmo. Maria. Como tudo na Casa Maria. Sérgio, um abraço para o Alto Cará. Está acontecendo nesse final de semana a festa de Nossa Senhora das Lágrimas. Esse no Alto fim de semana, Cará. Opa! Padre Gibrail, visitei ele, te mandou um abraço. Alô, Cará, então. Padre festa Gibrail. De Nossa Senhora das Lágrimas. É. Esta é a festa da comunidade, festa então. Festa da comunidade. Hoje tem missa, hoje sábado, às 7, às 9, às 11, às 2, às 5 e às 9 da noite. Domingo amanhã, o grande ponto, Sérgio, às 15h, missa solene, presidida pelo bispo Dom Jaime Pedro Coll. Uhum. E depois, dia 24 e dia 28. Dia 28 é o dia de Nossa Senhora das Lágrimas. Tá. Então, a festa maior é nesse final de semana, no Alto Cará. A festa, sabe quantos anos se comemora? 132 anos. Pessoal, aquela igreja Cará, tem 132 anos. Eles têm uma marca. Alto Cará. Quem gosta de turismo religioso. É peregrinação. Pessoas que apreciam turismo religioso. Aqui em Porto Alegre tem uma das pontas mais lindas, sabe, que vi na minha vida. Tu sabe quanto? Que é o Santuário das Mães. Sim, lá no Alto Cará estão sendo esperadas 40 mil pessoas. Eles têm uma procissão, Paulo. Eles têm, é. Romeiros, é a pé, tudo, é. Bicicleta, a pé. Vai ser sexta-feira que vem? Dia 28? Não. Domingo. Não. Domingo. Não, Paulo, a procissão é sábado, ou é sexta-feira de noite, ou sábado de noite. É. Porque é aí domingo. Parei. Faz a grande festa. Sábado de noite. Santo Antônio da Patrulha. Então, sexta-feira. Aconteceu ontem, Sérgio. Foi ontem às 8 horas da noite. Ah, teve a procissão. Sexta-feira, dia 21, a procissão. Então, um abraço, Cará. Tu sabe que depois tu vai até a Borrússia. Ali junto à Borrússia, no frigorífico, bem pertinho, tem uma outra igreja belíssima. Sim. A igreja da Nossa Senhora da Borrússia, linda, alemã, muito bonita. Ali dentro da Borrússia tem Santa Rita também. Bah! Que é a igreja então que tem turismo religioso lindo por aí. Pode... É tudo perto, estrada boa. Que bom, como é que chega lá? Tem o Santuário das Mães também, que é lindo. Também. Agora, 6:50 da manhã. Sérgio, deixa eu mandar um beijo pra Salete, lá de Tramandaí. Ela tá mandando um beijo aqui pros irmãos que estão lá em Santa Catarina. Estão escutando a Caissara também, né, Salete? Um beijo pra ti. Fátima e Jéssica Priscila, lá em Viamão. Titi da Matias, tá lá no mercado Mota e Lima, na Matias. Tá toda a galera com rádio ligado bem alto no mercado Mota e Lima, na Matias, né, Titi? Sérgio Teles, Vinícius de Campo Bom, pai de Pet, ele adora dizer que é pai de Pet, né, Vini? O Ademir Porteiro, lá na Independência. Júlio César, de dois irmãos. A Sara e o Ramão Marçal, fazendo aniversário de casamento hoje. 50 anos de casados, né, Sara? Um beijo aí pra ti, um beijo pro Ramão. A Nilza de Cachoeirinha, amiga da Rose Cabelos, que teve aqui. Um beijo, Nilza. E o Michael, lá de Gravataí, mandando um beijo aqui pra esposa, a Fernanda Godoy. Os dois estão juntos lá na Lagoa Country Clube, lá em Cidreira, escutando a Caissara, Sérgio. Agora sigo para as 10, só confirmando que deu realmente um atropelamento com morte essa madrugada. Era 5 da manhã. 5 da manhã, sem documentos, Praça do Avião, BR-116, sentido capital interior. O homem estava recolhendo resíduos numa das faixas da BR, tu acredita? 5 da manhã. Ele recolhia alguns resíduos na faixa e foi atropelado com um Fiat Fastback. Pá! O motorista ficou ferido. Olha só. Motorista ferido, está bem. É, barbaridade. Foi esse o caso ali da Praça do Avião, Paulo. Sim. Era uma pessoa em situação de rua sem documentos. Ah, sim. Que recolhia objetos da pista da BR. Para atravessar. Meu ali, ele Deus. Atravessou debaixo da passarela. 4:30, 5 da manhã. Ora. Um motorista nesse flashback está indo na direção aí da, não sei, da Tabaí, de Canoas, enfim. Atropela, o cara morre e o motorista está hospitalizado. Não corre risco, mas está hospitalizado. Agora, 3:10, já a Vida Saúde e as Oculistas, 3061-6961. Está lá. Se tu tem uma emergência e precisar de uma consulta com o oculista para receita de óculos, pode ligar agora, nesse momento, 3061-6961. 3061-6961. Eles estão disponíveis, vão te atender agora de manhã, vão fazer o teste. Tu vai renovar a carteira de motorista, vai fazer a carteira de motorista, tem que fazer o teste. Tem que fazer esse teste, ele é obrigatório, o primeiro teste tem que fazer. Eu acho que é o único teste médico que é feito, é esse aí da visão. Tu vai fazer o teste do Detran com eles e ver que tipo de grau tu precisa. Elas se fornecem a receita. Uma pessoa paga 40, duas pessoas é 30 pila cada uma. Então atenção pro telefone da Vida Saúde, é 3061-6961. Pode ir lá direto. Está pelo centro, é Alberto Bins, 392. Tá lá, tá aberto, tá te acolhendo. Alberto Bins, 392. Agora 3 para as 10. Caiçara. A Reuma Center, centro de pesquisa clínica, está recrutando pessoas com lúpus e doença de Sjögren para um novo tratamento. Interessados, ligar no 3061-3440. Ligue 3061-3440. Quer ficar bem informado? As principais notícias do Jornal O Sul estão no Instagram. Siga arroba Jornal O Sul e fique por dentro. Atenção, funcionário público e pensionista. Tem empréstimos no contra-cheque que estão prejudicando a sua renda? Nós podemos lhe ajudar a baixar o valor das parcelas. Escritório especializado em revisão de dívidas, no centro de Porto Alegre. Ligue ou mande um WhatsApp para 4141-3121. 4141-3121. Atenção, Cachoeirinha e região. Você precisa consultar. Temos todas as especialidades médicas à sua disposição. JJ Serviços Médicos de Cachoeirinha. Avenida Flores da Cunha, 2165. Fone 3441-2004. 3441-2004. A verdadeira clínica da comunidade. Chegou Liquida Porto Alegre, de 21 de fevereiro a 1º de março. É a liquidação das liquidações, com promoções incríveis por toda a cidade. São milhares de lojas participantes dos mais diversos segmentos. Confira as lojas mais perto de você em liquidaportoalegre.com.br. Liquida Porto Alegre, até 1º de março. Corra, que é a hora certa de comprar. Realização CDL Porto Alegre. Parceria Banrisul. Melhor jornal do Rio Grande do Sul. Liga o Sul. É grátis. Bate, nem te conto. Tu viu que barbaridade os preços da Vital Farma? Omeprazol 20 miligramas sem comprimido, somente 20 pila. Viagra genérico 20 comprimidos, 30 pila. Sorinan adulto 10 unidades, somente 40 pila. Prende o grito aí, tchê. 3241-5000. Que tal, hein? A teleentrega é gratuita até a meia-noite. 3241-5000. Na Caiçara, a música não para. Nosso amor era frágil demais, que não era capaz. Mas não houve ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois eu tenho. Frágil demais, que não era capaz. Mas não houve ninguém que não quer nosso bem. Eu me dediquei, por nós dois lutei. Estou Rádio Caiçara. Amanda Block. Agora 10h03, alô arianos e arianas, não crie falsas esperanças, se cuida, horóscopo do dia aqui, arianos e arianas, o dia não tá para peixe. Opa, 22 de fevereiro, lua minguante, sábado, 22/2/25, nem todos os sonhos se realizam, mas para ser realizado tem que sonhar, tem que sonhar. Primeiro tem que começar querendo, pensando. Nem tudo se realiza, mas se tu não sonhar... É verdade. Não vai acontecer. Tem que sonhar para acontecer, Thales. Viaja nos sonhos que é bom. Tons de laranja, 939. O dia para touro, atento, atento, discrição. Cuidado com a inveja. A inveja é uma... Dizem, a inveja é uma merda. E é verdade, né? Te cuida de invejosos, touro, cuidado. Controlar os impulsos. Aí eu lembro da Gafaba, não tem jeito, né? A gente, qualquer coisinha sobre medicação, atendimento... De cara a gente pensa em H-Farma. De cara, pelo atendimento, pelo jeito deles, pela acolhida, né? Então, não esquece, né? É, touro, controlar os impulsos é calmene da H-Farma. Tons de vermelho, 723. Gêmeos, tá bem, tá com facilidade de comunicação. Então, tu sabe aquelas historinhas que ainda não se resolveram? Agora tu argumenta bem e vai. Vai acontecer, o dia tá gratificante. Tons de rosa, 422. Câncer, opa, ganhos, atividades, olha, o pessoal que trabalha na área da moda, da beleza, com o público, trabalha com comércio de forma geral, quer dizer, contato com o público, está muito positivo para câncer. Até uma viagenzinha a dois aí merece, ó, uma praia, jantar na casa de amigos hoje à noite, e se tiver um lugar para dormir, que bom, né? Porque ir até a praia, jantar e voltar, mas não, né? Não. Muito desgastante, perigoso até. Então, se alguém te convidar para ir até a praia para jantar, Bruno, tem um sofá para dois aí? Melhor se programar para dormir. Aí organiza um café da manhã caprichado cedinho e volta amanhã da manhã. E volta amanhã. Pronto. É. Tons de rosa, 422 para gêmeos. Atenção que é de câncer. Olha, câncer. Tons de azul, 637 para câncer. Atenção, leão. Leão, não força. Não força, dá chance da pessoa pensar. Dá chance, evite indisposições, Leão. Não pressiona. Cuidado, olha, o egoísmo não é bom na relação. Uma pessoa egoísta não ama, né? Porque ela vê só nela. Então, tu já sabe, né, Leão? Pega leve, acredita, confia. Tons de cinza, 291. E para Virgem, alguns probleminhas para resolver. Coisinhas simples, rotineiras, Virgem, mas precisam solução. E ó, e no mais, bico calado, Virgem. Quanto menos falar, melhor. Imagina um radialista, Virgem. Bico calado, fala Virgem. Fala pouco. É, cuidado com o que tu fala, Virgem. Tons de amarelo, 304 pra Virgem. Sérgio, deixa eu mandar um beijo pro pessoal aqui, ó, que tá falando com a gente pelo WhatsApp da Caiçara, que é o 999878101. Fúvia das Quentinhas, um beijo. Antônio Lemos, o Lobo lá de Iguaíba, um beijo. Beto Concertos, Papael de Esteio, o Edmar Amarante, chimarreando lá em Tucunduva, escutando a gente. Motorista Christian e toda a família indo pra praia. Hoje ele é motorista da família, né, Christian? Escutando a Caiçara, vão com Deus aí, aproveitem. Flávio Santana, um beijo pra ti também. E a Séries, hoje é a filhinha da Séries, a Larissa tá de aniversário. A Larissa tá fazendo 17 anos. Ai, meu Deus. A filha da Séries fazendo 17 querida. Anos, é uma filha maravilhosa. Parabéns. Um beijo aí pra ti, Larissa. Agora 10h07, temperatura tá subindo. Te cuida aí. Olha a água, beba água, te cuida, te hidrata. Vamos ver como é que tá aqui. Nós estamos agora com 27 graus aqui. Aqui na Flamatron. Tem regiões em Porto Alegre mais quentes, hein? Tem locais onde as temperaturas estão mais altas. O detalhe, olha, hoje vai a uns 33 hoje à tarde. Amanhã vai a 33, segunda-feira vai estar a 34 graus. Terça-feira que vem, 36. Para quarta-feira que vem, 37. Olha, pode ser que dê alguma mudança de tempo lá por quarta de noite ou quinta. Ah, mas será que é um temporal, Sérgio? Amanda, por enquanto está marcando tempo nublado. Aí eles não falam que é tempestade. Mas é bom ficar atento. É bom ficar atento porque eu não sei. Eu acho que quarta-feira de noite, quinta-feira, pode ter alguma mudança. Mas olha a temperatura. 36 graus terça, 37 graus quarta-feira que vem. Vai dar 40 em algumas regiões. Na quinta-feira, onde pode ter uma mudança de tempo, 33. Sexta-feira da semana que vem. Sábado da semana que vem, 35 graus. Dia 28, sexta-feira, 35. Dia 1º de março, sábado, 35. Dia 2 de março, domingo, 34 graus. E a segunda-feira de carnaval, pode ter algum respingo de chuva na segunda-feira de carnaval, 33 graus. Nós estamos numa... é a terceira onda de calor, e pelo que eu estou vendo, é a onda mais forte de calor dos últimos dias. É de desmanchate. É para cozinhar no vapor. É para deixar o cidadão bem molinho, como se cozinha no vapor, na pressão. É panela de pressão, mano. Panela de pressão. Agora 10 horas e 9. Outra vez nós brigamos, por motivo idiota. Cê bateu a porta e me deixou chorando. Disse tanta besteira que até não me ama e já tem outros planos. E agora o que eu faço sem você aqui? Tô sem rumo e rodando. Eu tô rodando a cidade, tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudade. Sofrimento em alta, tô indo pro bar pra afogar a vontade. Que eu tô de te ouvir, de sentir e depois batendo a porta. Eu tô rodando a cidade, tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudade. Tô lembrando da briga, ouvindo Marília, meu Deus, que vontade. E eu tô de te ouvir, te sentir e depois te levar pela porta. Para, pensa e volta. Yasmin, ô, moda doída. Caissara. De novo. Outra vez nós brigamos. O motivo idiota, cê bateu a porta, me deixou chorando. Disse tanta besteira que até não me ama e já tem outros planos. E agora o que eu faço sem você aqui? Tô sem rumo e rodando. Eu tô rodando a cidade, tô dentro do carro pensando em você, morrendo de saudade. Sofrimento em alta, tô indo no bar pra afogar a vontade. E eu tô de te ouvir, te sentir. Agora 10 horas e 13, abraçando a turma do frigorífico Pai Nosso, o pessoal que fornece as carnes aqui no PESI. É! Tu vê aqueles açougues do PESI bonitos ali, o Anuar é um é caprichoso esse Anuar, é gente boa. E tem o nosso amigo Leonardo Le Montenegro, que é o cara que mantém todo o sistema do frigorífico Pai Nosso. Então, um abraço a toda a turma. Pessoal dos frigoríficos que preparam as carnes que a gente nos alimenta, né? Pessoal dos aviários que recolhe os ovos. Já pensou em recolher ovo, mano? Como é que funciona isso aí? Uma vez eu fui. Tu já fez isso? Uma vez eu fui num aviário. É. Eu não vi galinha botando ovo. Não, uhum. Não, Amanda, não. Eu não fiquei esperando. Deus me livre. 10, 15 mil galinhas botando ovo. É. 10, 15 mil, chamam as galinhas poedeira, que eles chamam. Poedeira, né? Eu fui a... Onde é que foi? Bem, um bom princípio, se não me engano. Bom princípio. Eu até conheci o dono lá do aviário, muito parceiro. Né? Infelizmente, eu perdi o contato com ele depois, a gente foi se afastando, né? Mas foi uma experiência. Era 20 mil ovos por dia. Se não me engano, ele recolhia 20 mil ovos por dia. Uma coisa. E agora tá aí, né? Agora o ovo virou. Não é mais aquele perfume importado agora, não, né? Não, não. Agora, artigo de luxo é ovo e café. Se alguém te convidar para tomar um cafezinho, valorize essa pessoa. Valoriza. Se ela pagar o cafezinho, então, nossa. Artigo de luxo é pessoa ovo e café. De primeira linha, é. Não é mais aqueles perfumes franceses, aquele negócio. Que nada, aqueles tênis de luxo. Tendo ovo e café, tu tá já vivendo uma vida de luxo. Aonde é que nós vamos parar, cara? É. Onde nós fomos parar? Eu espero que seja uma fase. Não, tem que... Tipo assim, a cebola, lembra quando a cebola tava 10 quilos? E o tomate que chegou a 12 quilos. É, lembra? Eu lembro da cebola a 10 quilos, lembro da batata a 8 reais o quilo, a batata inglesa. E depois baixou, né? Agora... E lembro do tomate, Amanda, a 12, 15 reais o quilo. Uhum. Mas baixou, né? O leite chegou a ficar uns 7 reais, lembra? A caixinha de leite. O leite a 7, 8 reais. Tava desesperador. Agora já normalizou. Bato, tu tá me dando más lembranças aqui, Amanda, que não se repita. Espero que seja só uma fase. Por favor, que não se repitam. Mas eu lembrei, os tomates sendo vendidos a 10, 15 reais o quilo, as batatas inglesas a 8, 9 reais o quilo, a cebola a 10 o quilo. É, eu tô lembrado. O ovo que a gente comprava 20 por 10 pila, agora é 20 por 20 reais. O PESE está conseguindo manter um valor assim, só para repassar. Eles estão tendo, inclusive, prejuízo porque ocupa espaço. Mas as pessoas precisam desse alimento. Parabéns, Eleonor, que está fazendo essa luta aí, né? Mas as carnes, graças a Deus, estão se mantendo. O nosso pessoal, amigo aí do Frigorífico Pai Nosso, que atende litoral, os mercados da praia, mercados da região metropolitana, e os super pés e as carnes maravilhosas que tu encontra aí tem origem. Ó, eu sempre digo, compre, quando tu vai comprar carne, compre carne com origem. Isso é fundamental. Agora 10h15 da manhã, tenha atenção, alô Gravataí, acabo de receber aqui a informação que está identificado. Como é que é? O cara foi executado, Santiago? Sérgio, foi execução? Foi execução, Sérgio. 11 da noite de ontem, uma execução. Onde é que foi isso, hein? Foi em Gravataí. Itacolomi? Isso. Onde é que é o Itacolomi? Na rua Celso Furtado. Itacolomi, Gravataí. Isso, É pela parada 80 e poucas, Sérgio, Gravataí. É pra quem vai pra Taquara ou quem vai pra Glorinha? Pra Taquara. Passando uma hora do vale, então. Isso. Itacolomi. O cara tava num bar, o que que houve? Olha, Sérgio, as informações ainda não são bem completas. Bom, ainda. A polícia libera o nome, ele foi executado. Foi executado, Sérgio. Muito giro. Olha, ouvintes nos ligaram falando uma história que eu ainda tenho que confirmar com a polícia ainda, né? Uh-huh. Que é o caso que ele estaria sendo, digamos, levando no carona mulheres para fazer visita íntima. Ai, ai, ai. E ele teria se envolvido com alguma mulher. Ah, meu Deus do céu. É uma das informações. Eu tô ainda confirmando essa informação, Sérgio. Tá, mas ouvintes nos ligaram falando sobre isso. Quem é a vítima? Ele foi executado. Ele tava sendo marcado para morrer. Cara, marcado para morrer. É. Como é que é o nome dele? A informação aqui é David Aramis Rodrigues. David Aramis. Isso. David Aramis Rodrigues Matos. Matos. David Aramis Rodrigues Matos. Que idade ele tá? 22. Pô. 22 anos. Ixa. Então esse é o caso de Gravataí dessa... Da morte na parada. Dessa noite passada. Hã? Morte na parada do ônibus. Ele tava na parada, né? Perto de uma parada de ônibus? Próxima parada de ônibus, Sérgio. Mas mais detalhes eu vou confirmar ainda. Bom, esse é o caso, né? Então tá aqui. Tá aqui o destaque, Itacolomi, gravata aí ontem à noite, era umas 11 da noite mais ou menos. Isso. David Aramis Rodrigues Matos executado perto de uma parada de ônibus, né? Teria sido bom, mas acharam ele, né? Tava marcado. Acharam, os caras acham. É. Valeu, Santiago. Obrigado. Então, Gravataí está identificada a vítima dessa execução ontem à noite. Agora, 10h18. Vamos falar com o Jonatas do Vida, Saúde, Consultas. Tá, a gente está falando exatamente que está de plantão, que a equipe de oculistas está lá. Vou ligar até o meio-dia. Estão de plantão até meio-dia. Bom dia, Jonatas. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Amanda, Paulo, família Caiçara. Muito bom dia. Hoje até meio-dia tem plantão. Plantão até meio-dia, né? Plantão até o meio-dia, Sérgio. Se tu tá pelo centro ou tá próximo, chega até o meio-dia, ainda dá tempo de tu consultar hoje pela manhã. Alberto Bins, 392. Né? Alberto Bins, 392. Se, se tiver pelo centro, quiser ir direto... Quiser dizer, pode, né? Pode chegar aí que vocês atendem, né? Chegando até o meio-dia, a gente garante atendimento, viu? Ah, que bom. Olha aí, pode ligar pra ti agora. Agora, se tá muito em cima, tu liga pra cá ou chama a gente no WhatsApp, tá aqui a Eva, eu, a Isabel, e a gente vai agendar essa tua consulta pra semana que vem. Ah. Pra qualquer dia da semana que vem. Qualquer dia da semana que vem. Seja pela manhã, tá. Seja pela tarde e com valores reduzidos, Sérgio. Tá super reduzido, meu Deus. Duas consultas é 30 pila cada uma. E se for uma consulta isolada é R$40. É muito acessível. E aí tem toda uma clínica médica, tem médico dermatologista, tem médico cardiologista, tem médico urologista, psiquiatra, é neurologista, dermatologista, a gente está nesse verão louco aí. Também marca por esse telefone, né? 3061-6961 com o WhatsApp também, né, Jonatas? Com certeza, Sérgio. Se precisar de exame, precisar de médicos, oculistas, a gente está aqui à disposição para fazer o atendimento, Sérgio. 3061-6961. É o WhatsApp telefone, até meio-dia eles estão lá. Pode ligar hoje e marcar para semana que vem. Se der tempo, marca agora, vai lá, eles vão te atender. Se tu está no centro, caminha 234 para a Santa Casa, está lá, está aberto, estão atendendo. Agora são 10h20, bom dia. Desisto e me entrego, sou bandido e não nego, matador de corações. Estou cansado de fugir, mãos pro alto, estou aqui. É final das opções. Fui cruel, fui bandoleiro, fui xerife e pistoleiro. Tinha a chave da prisão. No meu peito tinha grades, cativeiro de saudade, abandono e solidão. Sentimentos machuquei, de amor eu só brinquei. São promessas esquecidas. Tantos amores fiz sofrer, condenado a viver, preso pro resto da vida. Hoje estou aqui, pode algemar, pode me jogar nas grades da sua prisão. Tens autoridade, me condene, pise no meu coração. Agora sou um réu apaixonado, me tortura e faz de mim o que quiser. Quem fazia e desfazia no passado, hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher. Caiçara. Sentimentos machuquei, de amor eu só brinquei. São promessas esquecidas. Tantos amores fiz sofrer, condenado a viver, preso pro resto da vida. Hoje estou aqui, pode algemar, pode me jogar nas grades da sua prisão. Tens autoridade, me condene, pise no meu coração. Agora sou. apaixonado. Me tortura e faz de mim o que quiser. Quem fazia e desfazia no passado, hoje encontra dominado pelo seu amor, mulher. Rádio Caiçara, Amanda Block. Agora 10h24, bah, mas essa tá boa, isso é tempo do twist, twist again, bah, o que, que é again, Amanda, agora? De novo? É, de novo. Twist again? Twist eu entendi, twist é twist, again eu não sei, mas que o ritmo é bom é. Twist again. Ficou bonito ouvir isso. Isso é dos meus tempos. Não sei se é porque eu sou um pouco saudosista disso aí, mas eu adoro ver esses ritmos. Meu Deus do céu. Agora 10h25, um abraço, meu querido mano velho, Luiz Calvi. Grande Calvi. Alô, Júlia. A turma tá toda no balcão, hein? Todo mundo no balcão. As melhores linguiças, aquelas linguiças preparadas com aquele carinho. Linguiça de carne e costela. É uma barbaridade. Isso é um fim da picada, cara. Mas é muito... Amanda, ninguém resiste. Uma concha de arroz da Blueville, né? Esse, a Blueville está toda aqui no Pense. Tudo. No Pense tem a Blueville. Tem. Feijão Blueville. Feijão vermelho Blueville tem. Maravilhoso. Ah, uhum. Né? Bah, um espetáculo. Ah, no Pense tem aquele aipim. Aipim congelado, vó Maria. Gente, experimente. Cheguem aí. E sabe que fim de semana o Pense está aqui dentro da nossa comunidade? Então, se tu quiser oferta de cerveja de todo tipo... Tudo que é marca de cerveja, o gringo tem aí. Porque um fim de semana com esse calor não adianta, vai negar. Vai negar uma cerveja? Não tem como. Olha o Sérgio aqui, vai negar. Vai negar uma cerveja? Vai negar uma caipirinha com vodka valesa? Vodka valesa, vai negar. Bem vai, geladinha. Mete gelo, mete gelo. Vai dirigir, não bebe. Ah, não, só em só casa. Só isso, porque não combina, não combina. Olha os acidentes. Olha os acidentes de trânsito que a gente vê por aí. Tu vê essa desgraça em Viamão? Ai, olha a desgraça de Viamão essa madrugada, 2h30 da manhã, onde uma pessoa sozinha num carro, eu acho que ele dormiu ao volante, mas não pode ser diferente. Pegou no sono, Sérgio? Eu acho que ele dormiu ao volante. Agora, que desgraça, que tragédia. A estrada vazia, vazia, vazia, vazia, 2h30 da madrugada. Parece que tem um imã que atrai a desgraça. O que que leva a isso, meu Deus? A pessoa com sono e sozinha dirigindo um carro. Uma pessoa sozinha dirigindo um carro, ou. Não lembro agora o nome dele? Um gol. Delmar José Rechtenwald. Rechtenwald. Delmar José Rechtenwald. 60 anos de idade. Morador aí da Promorar de Viamão, 60 anos. Que era um churrasqueiro muito conhecido do pessoal. Trabalha com aço, objetos de aço. E a menina Júlia Borba Ramos, 8 aninhos. Olha o tamanho dessa tragédia. O tamanho. Ele estava sozinho, morreu. Provavelmente foi sono ao volante. Caiu para contramão, bate de frente. A foto é cruel. os dois veículos colididos. A foto é impressionante, a foto é simplesmente chocante. Tu vê aquelas duas vidas perdidas dentro de um carro amassado. Meu Deus do céu. Então, sono. Tem coisas que não combinam. E ainda e a preocupação da família com as pessoas que estão no hospital, né? E agora tem a menina que morreu, o nome dela é Júlia. Júlia. Oito Júlia. Aí a mãe aqui no hospital de Viamão. O pai e a irmã acho que estão no Cristo Redentor. Eu tenho a impressão que essa família estava indo para a praia. Escolheram a hora mais calma que tinha. Agora, olha só, parece que eu tenho um imã que atrai a tragédia. Porque nessa hora não tem trânsito nenhum. Zero trânsito. É um que outro carro passando. E não é que acontece exatamente ali. Ah, tá louco. Pelo amor de Deus. Agora 10h28. Atenção, Libra aqui. Alô, Libra. Um dia variável. Te organiza bem, Libra. Planeja as coisas. Planeja teus passos. Atrai pessoas com tua simpatia, com teu carinho, tá, Libra? A Tons de Rosa, 356. Escorpião, hoje tu tá desafiado com relação às tuas finanças. É, não deixe nada para trás, cuida das finanças, enfim, cuidado ao dirigir, Escorpião. Tons de Lilás, 193. Dia para Sagitário, um pique forte, hein? Colocando em dia os atrasos da vida. Ô, Sagitário, colocando em dia a vida atrasada e correndo atrás do prejuízo. Vamos lá, guarda, Sagitário, é assim mesmo. Correndo atrás do prejuízo. Tons de Verde, 833. Capricórnio, tá muito positivo, tá bem. Área da comunicação, Capricórnio tá comunicativo, tá acolhedor. Então vai pro abraço. Cuidado com bater boca, cuidado com discussões, porque não vai dar em nada. Pelo contrário, vai dar sim. Vai dar incomodação. Tons de Cinza, 103. Aquário, tá aberto ao diálogo. Aquário aberto ao diálogo vai ter grandes oportunidades. Vai ser muito útil na tua atividade profissional, Aquário. O diálogo, saber ouvir, as amizades são muito importantes. Tons de Bege, 702. E para peixes, opa, lado criativo forte, em alta. E atenção, hein? Não esqueça que também tem as tarefas do lar aí, peixes. Olha, tarefas do lar e fim de semana são muito importantes também. E não seja tão exigente com a pessoa amada, tá, peixes? A cor é branca, 119. Sérgio, deixa eu mandar um beijo pro Leonardo Ribeiro, pra Carolyn, pro Ademir Andrades, lá em Floripa, mandando um beijo aqui pra Mana, a Salete, que tá lá em Tramandaí, a Rosane Mota, Ana Maria Bueno, tá sempre com a gente, a Regina de Canoas e o Hélio, e o pessoal lá das Facas BRs, né, um beijo aí pra vocês, o Marlon Giovanni, a Rosimari, fazendo umas delícias aí pro final de semana, né, Rosimari, adorei aqui as fotos das coisinhas boas que tu faz em casa. O pessoal do Rota Café tá na praia descansando, escutando a gente. Tá lá o Marco, a Sueli, o Alex, o Jack, o cachorrinho. Que mais aqui? A Fúvia das Quentinhas. Mandando um beijo aqui pra amiga Alessandra, que tá de aniversário hoje, Sérgio. Agora 29 para as 11, eu tenho outro recado aqui. E esse recado é muito forte. É um recado muito forte lá de Gravataí. Posso falar o nome todo? Pode, pode falar. Alô, Gravataí, eu tenho uma mensagem para Gravataí que vai direto ao coração, tio. Atenção! Bah, eu nem sei que música combina. Paulo, tu que é mais sensível que eu para as músicas. É. Olha aqui, ó. Eu sou o Emerson Barreto de Gravataí. E eu tenho um pedido para vocês. Para a minha amada Raquel Dias. Porque nós estamos brigados. E eu só quero que ela ouça através da Caiçara. Raquel, é pra ti essa mensagem, Raquel. Não desligue o rádio. Não, mas tem outra música que eu quero que toque daqui a pouquinho, aquela que Chitãozinho e Chororó cantam e o Roberto interpreta também. Aquela. Tem brigas de amor, Sérgio. Não, Paulo, não quero brigas de amor. Chega de brigas de amor. É pra fazer as pazes. Aquela brigaram, que o Chitão e Chororó cantam. E que o Roberto canta. Ah, sim. Ora, me ajudem aí, puxa vida. Tá. Raciocinem comigo. Evidências. Estamos brigados. Evidências. Eu só quero que ela ouça através da Caiçara. Que ela saiba, através do rádio, que eu amo muito ela. e que vamos passar por este momento difícil, nós vamos superar. Eu estou lutando por nós, Raquel. Raquel, eu te amo. Obrigado, Sérgio, PJ, Amanda. Eu só queria falar isso, Zé. Eu só queria que a Raquel ouvisse através do rádio o meu pedido. Não desiste. A gente vai superar esse momento difícil. Eu, Emerson Barreto, estou lutando por nós dois, Raquel, porque eu te amo.